Preparem-se. Preparem-se. A partir de agora o show vai começar. Reúnam todas as suas energias. Porque a partir de agora, você entrará em um mundo de êxtase total. Um mundo onde a música tomará conta do seu corpo. Um mundo em que o inimaginável acontece. Bora começar, Timico! Um mundo onde a ousadia não tem limites. E pra comandar, ele mesmo. DJ Gargaminha. O DJ que vem de um mundo onde a ousadia não tem limites. Tocando sempre aquilo que você quer ouvir. Fazendo o seu corpo balançar muito mais do que o do Michael Jackson. Sintam-se à vontade. Porque o sacode é dobrado. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos, porque ele chegou pra cá. Já tô na área! Com vocês e pra vocês, ele mesmo, DJ Gargaminha, o absoluto. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Joga o bracinho pra cima, na palma da mão. Tchá, tchá, e bora começar. 5, 4, 3, 2, 1, é agora! Joga a mão. Pressão. Joga a mão. A torcida do papão, joga a mão aí, Chimico! E aí, Gabriel? E a grande amiga Rainara? Sou primeira dama aqui comigo, o True Imperador! Meu amigo Sandrinho da Vila, Vanessinha, todo mundo aqui comigo. O blindado bem baixinho, Gargaminha não para na pressão. Dieguinho, bora, Timico, Rafael. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Vai botar ela pra mamar, mas é ruim não marcar toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. É o aniversário do nosso grupo Caldeirão. Confessa que, claro, eu tiro o chapéu pra esse grupo. Já é o quinto ano a gente junto e misturado com essa galera massa. A Luciana tá aí, tá? Alô, Reinaldo! Prepara tudo que já tem os parabéns! Dieguinho falou, Gargaminha, porra nenhuma! Já não! Os parabéns é agora! Caldeirão também, joga pra cima aí. joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, joga. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Agora eu quero ver, Dieguinho! Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pra começar, pra começar, pa pa pa pa. Pra cantar os parabéns pro Gu, pro Caldeirão. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Agora eu quero ver. Pa pa pa pa pa. Prepara tudo, Dieguinho. Pa pa pa pa. Joga pra cima, joga pra cima. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Canta os parabéns agora. Toda a galera aí do nosso grupo Caldeirão que fizeram o convite aqui pro Absoluto DJ. E a gente vem na humildade, sempre com o intuito de levar alegria, descontrações, diversão e acima de tudo, felicidade pra todos vocês. Obrigado, Grupo Caldeirão. Aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, aquecendo, e aquecendo, aquecendo, aquecendo, e aquecendo, aquecendo, aquecendo. A menina vai descendo e vai mexendo, vai, vai mexendo e vai descendo e vai descendo e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Está aqui comigo e ele falou: Gargamilha, quando eu chego em Guaraci, o bagulho é mais ou menos assim, ó. Vai começar o agito, vai começar o agito, vai começar, vai começar, vai começar, Pablo! Vai começar o agito, vai começar o agito, agito, vai começar, vai começar, vai, vai, vai, vai, vai, vai começar o agito. Se deixar, vou tocar até meio-dia. E hoje a barra vai até de manhã. no melhor point de Iguaraci. No bar Barca Boa vou ficar muito louco, com os meus amigos curtindo numa boa. No comando DJ Dieguinho, junto com o Rafa Considerado. Ostentação é com Rafaelzinho, cerveja e uísque tem na nossa festa. Chopitel, chopitel, chopitel, chopitel, chopit, chopit, chopit, chopit, chopitel. Sapinho seca frisa. Você partiu meu coração. E se pra tu quero mais. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Pra você. Também tá na área, aquele abraço pra você, Japa. Agora veja só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como esse mundo tocou. Não conto que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. Agora que... Gente, quem perdeu uma chave numa moto aí? O jogo virou. A chave tá aqui no blindado, viu? Quando gira, como isso não contou. Acho que é uma chave de uma Honda. Já vai sofrer. Quem perdeu uma chave é só dar o chega aqui no comando do blindado. Provado o seu desprezo. É tu olhar, desgraçado. Olha que tu ainda nem bebeu, né? O Pepis diz eu. Paulo Henrique, Paulo Carlos. Já, já? Do mix meu DJ Viviane Batidão. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Tá chegando aí um novo comando blindado 360. Os meninos de rua. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não seria pra você que de mão dadas não ia andar. Os nossos atormentados do Uber 24 horas no ar. Wilson, Rômulo. Alô, Ale. Daqui a gente vai partir pro Jaderlândia, diga só. Bora, Alan Tavares. Olha a minha galera da pedreira aqui com a gente também. Rodriguinho dos Humildes. Um abraço pra você, Rodrigo. A Suelen Itai, a inovação em calçados feminino, claro, patrocinadora oficial do meu top marketing. Ele tá aqui na retaguarda. Wallace Sala Belense. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. É de gastar. Eu vou deixar você partir pra nunca mais. Rodrigo Moraes, você feriu meu corpo. Um abraço pra você, Rodrigo do Furo. Aqui ao lado do meu parceiro Sapino. Minha amiga Patizinha aqui comigo. E aí, Patizinha? Oi, amor. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Essa porra no escurinho aí. A luz que tá liberada. Deixa tudo no escurinho. A galera de Quaraci gosta do escurinho. Paga, paga, paga, paga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, apaga. Bora, Hildo! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que parar. E até dei uma passadinha nas aparelhagens. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Cadê o gritinho das milhares de mulheres solteiras aqui em Guaraci? Cadê? Cadê o gritinho das milhares de mulheres que não depende de homem pra porra nenhuma? Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Ficava com gargaminha e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Alô, Belly! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem, já são cinco. A culpa foi de quem, Rafa? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Rock doido. E aí, boy? Que a culpa não foi sua, a culpa foi... A culpa foi de quem, Gessiane? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Alan Tavares, vai! Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu... Essa música aqui é do Alan Tavares. Foi minha, a culpa foi... Ele chegou 7 da manhã na casa dele. Aí, claro, a culpa era de quem? Era de quem? Era de quem? Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Diz, Alan Tavares. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Gargaminha. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Essa música aí vai especialmente pro meu parceiro Cleito Neves. Ele dá valor. É a barbearia que faz e acontece na pedreira. Tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube que é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu. As meninas do grupo do Caldeirão. Se prepare aí, já já a gente vai fazer o concurso aí no palco. No Facebook, mas cadê a Luciana, tá aí? Tá? Atitude, Elu, prepara aí, diga sabe. Contra alguém, já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, meu parceiro Reinaldo. Se não, você vai me ir. Do nosso grande amigo, tá não, Fabrício TV. Todo mundo tem um passado, me disse qual foi o pecado. Amor não fica bem, agires assim. Todo mundo tem um passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Toda a minha galera do Palace curtindo com a gente aqui no Por Acaso. Pode crer. Banda AR15 de... Tamo junto. Tu mexe no meu lance. Ai, Sapinho seca freeze. Tu tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando sou. Meu amigo Mocotó, ai, da Rede Selva, tá aqui comigo. Um abraço pra você, Mocotó. E claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor não fica bem, agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não. Meu amigo Reinaldo passado. Tá por aqui com a gente. Aquele abraço pra você, Reinaldo. Amor. Dia 15 tá chegando. Agiliza. A inauguração da loja Versalhes. E a gente tá por aí pra inaugurar essa loja super bacana. Mas enquanto isso, a gente toca marcante pra galera viajar, viajar assim. Vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Bora, Rafa! Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Canta aí que eu quero ouvir. Daqui não saio, olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. Por nossos filhos não vou embora. Fale comigo, me escuta. Vai na batida, na batida, na batida. Vai na batida, vai na batida. Vai na batida, na batida, na batida. A galera quer cantar, quer cantar, quer cantar, quer. Você sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, ó. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, se saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar a distância e algum tempo longe. Não quero que vá lá me visitar naquele lugar, não importa. Visão perpétua é a morte, eu volto sim. Você é a parte boa que existe em mim. Segura a onda, amor, rainha, por favor, não chora. Vai no bastidão, vai, vai no bastidão. Vai no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão, no bastidão. Sábado lá na Toca do Coqueiro. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela tá beba doida. Tá beba, tá doida. Ela tá beba doida, ela tá beba doida, ela... Ela já tá rosca doida. Tá beba. Vê, Luciana. Tá doida. Chegar em casa, joga o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Quem vai amanhecer aí na praia do Cruzeiro, pelado, dá um grito. Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos, a marca. Meu amigo Giel, falou Rafa. DJ Gargaminha, não é maconha, mas faz a sua cabeça. É muita onda! Ele gosta dessa vinheta, né, Giel? Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Pra galera do grupo Caldeirão, marcante pra você. vocês agora. Assim, ó. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Banda, fruto da terra. Eu sei que as palavras se perderam vento. Fala aí, Marcel! Os dias foi difícil. Tamo junto, moleque, até o fim, papai! Quem tá por aí, Marcel? Meu amigo Márcio! Meu parceiro Gabriel, também companhia da primeira dama. Ei, Gabriel, rock doido. Bora. Se diga assado aqui, lembro lá do Caribe. Tão pouco tempo que durou. Como é o nome dele? Não vê que por dentro me consome tanto amor. Ô, Janzina. Já tá com a boca torta aqui, ó. Mas que não sou mais aquela que eu faço. Muita honra. Meu parceiro Breninho, Croco Ouro, tá aqui comigo. Um grande abraço pra você, Breninho. Registra aí, maninho. Contigo eu tô na mídia, tô na mídia. Continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. Perdão, perdi. Não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Pela visão, é Jerry Smith, MC Loma e as gêmeas lacração. É o pique, uai. Cê bruxa. Meu amigo Carlinho, do Salão Nova Vida, também tá aqui. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que endoidar. Eu tive que chamar. Encostei no baile funk. Galera do Cubro Caldeirão. Eu tive. Quero ver agora. Eu tive. Quero ver. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. Ei, ei. Desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Mas não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Mas não para, continua que o Jerry Smith gostou. Gostou? Gostou? Gostou? Eu sei, já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou? Gostou? Gostou? Eu sei, já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Toma, toma. Quer rebolado, então toma. Toma, toma. Calma, calma, Jerrinho, só não se apaixona. Toma, calma, novinho. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Quer quebrado, então toma. Toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma. Toma, toma. Quer quebrado, então toma. A minha galera do Uber. Rebolado, então toma. Deixa tudo no fiado aí, Rafa. Calma, calma, Jerrinho, só não se apaixona. É o pique. Uai. Cê bruxa. Nosso grande amigo Carlinho, ele e a Tami. O nosso tio do William Splay daí, né? Ei, diga só! Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Eu tive. Eu vou aqui pra minha direita. Baile funk. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu tive que chamar. Eu tive que chamar. Ei, ei. Oh, oh, ei. Cleiton Neves, a forra hoje, desse né? Desse jeito novinha, você dá show. Ei, ei. Minha amiga Jeciane, quebrando. Aqui do meu lado direito, aquele abraço, Jeciane. Desse jeito, da show, desse jeito, da show, desse jeito. Bora, Alan Tavares. Vai, não para, continua aqui. Gostou? Gostou? Desse jeito, da show, desse jeito, da show, desse jeito, da show, desse jeito, da show. Vai, não para, continua. Deixa tudo no fiado. Gostou? Gostou? Gostou? Gostou? Gostou? Eu sei, já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou? Gostou? Gostou? Eu sei, já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Toma, toma. Só não se apaixona. Calma, calma, novinho. Só não se apaixona. Quer, quer, quer, quer, quer. É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor.